Azul prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette para prosseguir. E o José da Azul prossegue na Alfa, reportar antes da Juliette, 35403. Todo acertado o procedimento e ele é taxi. Vive a letra X-Ray, motor a porta lógica deles da Azul 5193. 2035. Salve Salvador, por gentileza, confirma a posição para o 1014. No 4, irá prosseguir o portão 9. Para o 9, obrigado. Puxando a 6336 na escuta. Zulu Fox, só confirme o tipo de equipamento. Charlie Hotel 7 Bravo. Ah, ok, tá mais. Senhor, esse é o problema. O trator aqui deu um problema, eu tô com o freio aplicado aguardando o mecânico me dar uma posição aqui. Temos só empurrar um pouco mais a retaguarda para o ingresso do Bang da Gol no portão 09 que já ingressou. Tá ok. Grato. No corredor forte, eu posso parar 2-0 milhas fora. Tomará 2-0 milhas fora, ok. Eu chamei o controle 1998. Portão 098. Já foi solicitado empurrar um pouco mais a aeronave para possibilitar o seu ingresso no portão 09, ok? Tá, tá no quinto do Airbus da Avianca aqui na frente, 0-1-4. Obrigado. O Gol tem condição de ingressar no 9? Vai ser batido, vai ingressar. Certo, Gol. Mantenha a escuta, Romeo Fox Lima. Trip 5403, ingressa Juliette, o pátio 3, posição do pátio 3, a posição 03. Juliette, pátio 3, posição 03, trip 5403. Alfa, mantenha a escuta aguardando, estou coordenando aqui com a Sala S a sua confirmação do plano ECO, ok? Só um minuto, gentileza. Chané 6333, nós temos 91 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna o galhão, 3 horas e 30, alterna o galhão. Azul 5196, completa a aproximação final em torre, ou no noite de 195. 395, ocupou 5196. Casado, ponto de espera da 1-0, e a parte principal Índia, ponto de espera 295, bom domingo, obrigado. November 801 Whisk, confirming you have inside the traffic Airbus 318 of Avianca. Oh yes, we have Avianca Airbus, yes. Follow the traffic Airbus via Apron 1, cross Apron 1 after taxi India and Alpha. Holding point runway 10, call 118 decimal 95 the tower, altimeter set 1013, have a good day and good trip. Trip 5403, só confirmando, senhor, conforme autorizado, posição seria 3, mas o pessoal está chamando a posição 5. Só para seguir para 5, então, o Trip 5403. Gente, Trip. Zulu Fox, prossiga. Pode checar a recepção do transporte, por favor. Negativo, ainda não recebo. Tá, é, pode alterar o código para 2200. 2200, tá autorizado. Ok, obrigado. prosseguir até 040 milhas, 40 milhas Salvador. Após cancela 035, corrente disponível, prossegue visual direto. Decolando ao 17, com curva à esquerda após a decolagem na subida Conde. Acionando o transponder 5525, o controle 119.8 e a torre opera em 118.95. Pessoas a bordo, Lima Lima Alfa, tá no Pátio 5, Aerostar. 7, chama a torre e tem um voo e bom dia, o altímetro no 013, o Lima Lima Alfa. Jauá, nesse momento. Sim, mas ainda não recebo o transporte. Ok, né? Gol 9732, próxima identificação na chegada Mari, desça para o 050. Mari, vou deixar no 050, gol 9732. Gol 9260, desça para 2003, o ajuste 1903, autorizado ILS-XT, reporte localizador. Entendido, sendo 2013, chama localizador, é isso? 260? Afirmativo, gol 9260. Tá, copiou a torre? 1150, controle 19.8, 510 GL. Direita, litoral sul, controle 19.8, qual fim parece que se encontra? Pessoas a bordo? Gente, para acionamento de táxi, estou vendo no 8.95, Romeu Fox Lima. Só alugou no 983, pronto para pushback, acionamento, posição 5. 93, livre para táxi. Acionamento táxi, estou no 983. Como é a base é Veracruz? Negativo. A base é... São Paulo, quem chama para a direita da base, por favor? 01 Whiskey, declares line up and wait runway 10. Clear to line up and wait runway 10, Juliette, Oscar Mike, controle. Se desejar manter o no 1510, e ele já manteu no 1510 até o destino, por fim. Sim. Controle 1998. 198, bom dia, bom domingo, obrigado. Bom domingo. 113. Mano estimado para fusão 1520. E boa tarde, o Xané 6333, passa 2600. Solicita voar direto, Leda. Deixa eu ficar mais aqui agora. 6333, contato radar, tudo para o 360, após, pode voar direto Leda. Direto Leda, presente, 6333. Como é que Papa Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Sierra, bom dia, informação com o seu Papa, Guatescópia. Azul 596, uma sequência de Juliette. Atenção ao tráfego da Gol. Após o tráfego da Gol liberar a Juliette, o senhor ingressa na Juliette para 01. O tráfego da Vista, agora. Saída do mesmo ingresso para o 2190. Chamar que prossiga. Sim. Já a Fox Mike irá manter o no 1500 pés até o dia? Qual é a sua frequência livre? Índia Juliette Fox ao controle. November 801, with please Capricorn at 56, call 1, 9 decimal 8, have a nice flight. 119 decimal 8, good day, 1, whiskey, whiskey. Departure Falcon, November 801, whiskey, whiskey, climbing through 1000. November 801, whiskey, whiskey, with the contact climbing to 5400, Albert departure. Climb to flight level 400, Arbor departure, 1 Whiskey Whiskey. Olá 260, está no Whiskey. Confirme para o controle? Gono 260 e aliás Whiskey. Gono 260. Compete a aproximação final em torre, por noite de small 95. Com a torre completando, desculpe, aí leste X-ray, né? 260. Equador, Gono 983, 181 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterno Galeão para o táxi. Segunda direita via Indy Alpha, quando esperam no 0, torre 18, decimal 95, altímetro padrão no 0, no 3, bom voo e bom dia. Indy Alpha, quando esperam no 0, 118, 95, Gono 983, bom dia. Zulu Fox informa que Centro Fone não está autorizado a subir ao 055. Tá, qual Zulu Fox até o 1500. O 1500 pés. Na subida corredor forte, vai prosseguir até 30 milhas. Aciona transponder 01157, o controle 119 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. Bom dia, 1260, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 049, pista úmida. Livre pouso na 10, gol na 260. Fox Fox Serra, confirme pessoas a bordo. Chama a torre via chilesa em 118 decimal 95 para acionamento táxi decolagem, altímetro padrão no 0, no 3, bom voo e bom dia Fox, Fox Serra. Alfa, tá chamando na frequência do solo, via chilesa 118.95 para decolagem. 3625, bom dia, obrigado. Fox Trot Serra, liberação na chama táxi. Dia Zulu Alfa, é o nível 025. Meu com 1.013, reportada Lucas, localizador, voo 9732. 6250 no 02 para o pushback em funcionamento. Tá livre, 6140 da Oceaneno 2, tá livre, chame táxi. Afirmativo, 6140 autorizado no 2. Lima, Quilo Bravo, só um minuto, Copa, eu vou checar a associação do planinha aqui, ok? Só um minuto. Quanto hora decolagem? Bom dia, Gono 983, inicialmente mantém a ponto de espera. Mantém. Gono 260, solo 01, no direito no 219. Direita 219, Gono 260. Gono 260, livrou? 60, bom dia, táxi livre Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, Gono 960. O Foxtrot é o Romeu Foxtrot Lima? O meu Foxtrot Lima ajusta no 0 no 3, táxi via pátio, reporte ingresso no 7. Lima, Lima Alfa, decolou 02, chame o controle 1 no 98. É, Lima Alfa. Seguinte, mantendo 1500 pés até o destino e frequência livre. Ah, ingressou na terminal Aracaju, chame 120, decimal 3. Controle Salvador, Lima, Lima Alfa. Controle? A Romeu, Lima, Lima Alfa, controle? Decolou 02, na Conde. Primeira saída Conde? Primeiro, foi confirmado a saída Conde. Lima Lima Alfa, confirma o nível que foi destruído. Linha e da cola, pista 17. O vento 140 graus, 0,6 dúzia de nós. Na saída Conde. Na escuta. Cima radial de saída e quantas milhas? Para autorizar sua decolagem, quem mantém inicialmente ponto de espera? Gente, quando 93. Pop. 801, Whiskey, contact, resistente, frequency 128, decimal 8. 128, decimal 8, 1 Whiskey, Whiskey. 98. 198, pop, pop, pop. Controle Salvador, que seu papai arrumou o meu controle de Lima. Tá 398, vai prosseguir na chegada Mar e descendo para o 050. A bordo, 2 horas, 15 alternando aqui. Salvador, papai, Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Lima, mantendo no corredor 7500. A 7500, suposta Sarota Barra. No 983, a linha decola, pista 10, vento 140 graus, 05 nós. É decolado no 0, no 93. 1738, complete aproximação. Final e torre 1895. 1895, 1732. Anima Alfa Boi Conde na presente. Ok, interceptando a saída Conde. Lima Lima Alfa, cruza 2500 para 50. Lima Alfa. Oi, Salvador. Bom dia, Gon 738, meia milha do sistema. Bom dia, Gon 738. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. O vento para cheque no 50 graus, 0612 de nós. Sente aguardando a pista livre, Gon 738. Monte Bravo para Serra Índia Zulu Alfa 050, prosseguindo 50 até 40 milhas de Salvador, após cancela 055, prossegue visual direto, decola da cabeceira 35, após decolagem curva direita na subida Lotar, aciona transponder 5534, o controle 119.8, a torre opere 118.95, Lima Monte Bravo. Responder. Tá em qual pátio e confirma pessoas a bordo? Então informe a torre, gentileza, em 118.95 POB. O altímetro no 0 no 3, chama a torre para acionamento, Lima Kilo Bravo, tenha um bom voo e bom dia. Controle Salvador, gol 1983. Guarde, Foxtrot, Foxtrot Serra. É, 0 da El, 93. O Chané 1140 ali mantém no 0. Eu achei que tudo zero, mas eu não considero. Chanem 1140, vento no 50 graus, 049, livre decolagem no 0. Livre decolagem, Chanem 1140. 638, bom dia, táxi V Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette, 05, vai seguir. Isso, 198. Mantenha a chegada, guarde. 98. 49, livre decolagem no 7. Livre decolagem, agora em 20 segundos para evitar o direito do momento, tá? Ok, sente. na frequência livre. Foxtrot, Foxtrot, Serra. Opa, na 095. Informação papá, autorização acompanha. Controle 1998. 198, 6140. Controle Salvador, Oceanero, 6140. 6140, mantenha a proa até 4000, alto de 4000, vejamos. Mantém pro até 4000, posso. 4000, autorizado pro Tijão, 6140. Foxtrot, Foxtrot, Serra, decolou Zuno 1, prossiga via litoral, reporte para o cruzamento vertical da 28. Positivo, via litoral, reportará para cruzamento 28, Fox Serra. Voa direto bridge, altitude seta para Zulu 16 até Bravo até Zulu e segue conforme a rota do plano. Aciona 5561 no controle 119.8. 7360, nível autorizado, decola lateral 90, para a direita, saída da El, Eta, e visão para Zulu 16 após Belo Horizonte. 5561, transponder 198, controle, voo no 095. Voo no 095, desenhamento correto, praticando pronto. Reportará, obrigado. Azul 4207, bom dia, informação curso é Quebec. Confirma o nível de voo solicitado por 360. O Azul 4207, utilizado para Santos Dumont, nível 360, via Perzulo 10, até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 com o primeiro curva à direita, saída da Euleda, após voo direto bridge, hoje recebe o Perzulo 10 e sai conforme a rota. Aciona 5573, controle 119.8. As 4207, planejamento correto, faz como pronto. Foxtrot, Serra, livrou a 28. Gente, chame o controle 1998, Foxtrot, Foxtrot, Serra. Controle 1998, muito grato pelo retorno. O 220, Quebec, bom dia. VIP 5220, bom dia, na chegada Mari, desça para o 050. Copiou o controle. Atento 5220. Desça para o 050 na chegada Mari. 050, chegada Mari, o VIP. 050. 50, 050, é isso? Afirmativo, 50. 50 na Mari, obrigado. O 1983 chama Recife na frequência 1-3325. 1-3-3-5, 1-9-8-3. 1983, Recife, favor, bom dia, o Azul 5197, formação Cruzeiro Quebec, prossiga. Azul 5197, autorizado para Campinas, nível 340, Viper Zulu 16, até Bravo Zulu, após conforme a rota do plano. Decola da ONU 0 com primeira curva à direita, saída da El Leda, após voa direto bridge, Odita 7, Viper Zulu 16 e sai conforme. Aciona 5560, controle 119 decimal 8. Segundo 97, esteja mesmo. Correto, controle só corrigindo 19 decimal 8. Para o TAC, chegou 1095, PLD 78, 4 horas e 5, Fernando Galeão. 3198, passa Duna, estabiliza LF, chama a torre 118, 3198. 1895, até daqui a pouco. Trip 220, 5220, completa via maré para 2013, autorizado LF, reporte estabilizado. Via maré 2013, autorizado, e LF, 5220. Pension 3198, livre pouso, pistão no zero, vento variável 3 nós. Livre pouso no zero, TAM 3198. 3198 da TAM, cheque trem. Ainda, já limpa. Ok, reposte quando baixar a travada. Lima Limão, foi confirmado, chamado para pouso. No 325? 0-3-0. Torre Salvador, o TAN 3198, agora baixo e travou. Gente, TAN 3198. Alfa, mais quantas milhas para o destino? Solo, muito bom dia, bom 260, autorização Recife. Gol 1260, informação com o SEC Quebec, agora de volta. Com a Quebec, 1310, com o 1260. Autorizado, descida, plano cancelador 19, reporta cruzando 2000 pés. Fala, 207, para a equipe de sol, reporta para táxi. Bom dia, eu vou 1-0-1-5, tá próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. Bom dia, gol 1-0-1-5, mantém o ponto de espera. Mantém, 1-0-1-5. Transcópia. 260, prossiga. 260, autorizado para Recife, nível 390, via Peru Isque 58. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, Transão Caju. Aciona 5464, controlando 9.8. Só confirma a saída, não? Puca, Transão Caju. Só um instante aguarde para cotejar o transponder. Vou chegar aqui junto ao centro. Ok. 0 no 5, a linha mantém pistão 0. A linha mantém 1 no 0, gol 1 no 0 no 5. Então 3198, solos 21, no direito 1219. 219, boa. Prossiga, 260. Gol no 260, transponder de Impulso Central 5571, cotejo por gentileza. Está autorizado 390 pela Upper 58. Para Recife, decolada 10, com curva à esquerda, Puca Caju 5571 e o controle é 198, o gol 260. Gol 260, seja o mesmo correto, está chegando pronto. Depois estará pronto, o 260. Fala, bom dia, 3198. Então, 3198, bom dia, táxi de Alfa, porta da Juliette. Alfa, da Juliette, 3198. zero para 2000 pés na via Maré Mitre. 2000 via Maré Mitre, meu Deus. Foi na proa do campo, você vai cruzar o campo na vertical com a torre. 01 no meio, o Romeu Ascabra. Foi na proa do aeroporto de Salvador e chama agora a torre de 295. Deu tanto, bravo. Ascabra. 203, observa a aeronave azul. Está ingressando no seu circuito, senhora, para cruzamento do campo. Vai com proa do Hotel de Ville em Itapuã, senhora. Um abraço. O gol no 0 no 5, decolou 2-4. Chame o controle 1-9-8. Então agora é 19-8 no 0 no 5, boa. O Romeu Cabral autorizado prosseguir na proa do hotel, ok? Reporte livrando o eixo da 10, da aproximação da 10, ok? Bravo. 360, saída da El. 360 na Dael, 10 no 5. Motor, o Trip 5220 está liberado a velocidade? Velocidade liberada, desce a 2000 pés, ajuste 1013, autorizada final do ILS X-Ray, Trip 5220. 2013 liberado a velocidade, obrigado. Metro 207, livre da colagem 0, vento variável 3 nós. vendo isso, dá 1-0, tá? Romeu Oscar Bravo ciente, é, reporte no solo, ok? Do, reporte no solo controlado, Romeu Oscar Bravo. Alô? O 4207 decolou os 27, chame o controle 1998. 198, boa. Armador control. Good afternoon, Azul 4, 207, backing 2003, 60. Azul 4207, radar contact, climb maintain flight level 360, dial departure. Dial departure, Azul 4207, climbing 2360. Salvador, muito bom dia, aqui é o Trip 5367, tem informação fácil. Trip 5367, bom dia, informação em curso no momento é a Quebec, acredito que seja só o ajuste no 0113, é, aguarda um segundo para a cópia, copio 190 para é, Serra Bravo, Juliette Lopá. Afirmo, grande tipo, não pessoa, Trip 5367. Feito, aguarda instante para a cópia. Azul, 5197, prossiga, bom dia. Cliente, quando ele de solo, chame para o táxi. O 220 completa a aproximação, turno 1895. 1895, obrigado. Mike com Delta, chame a turno 1895. Estabilizado final. Trip 5220, cheque o trem, livre pouso na 1-0, ventuna 3-0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. 3-3-3, checado e embaixado. Oi, Salvador, Mike Delta. Mike Delta, reporte farol de Itapuã. Reportará, Itapuã, Mike Delta. Reporte descendo para o 1000 pés, é, ingressando no corredor Interlagos. QNH em Salvador, no 0, no 3. Fox, Fox Sierra, recebo 1200 pés. O senhor está mantendo 1000 pés? Ciente, é, a instrução anterior foi dada porque a altitude para ingresso no Interlagos, do corredor forte para Interlagos, é 1000 pés. Por isso que eu pedi que o senhor ingressasse, é, reportasse ingressando no Interlagos, descendo para 1000 pés. Retaguarda do ATR na final, para 17 com base pela direita, reporte na base para a final. Reportará a base pela, para a final da 17 com curva pela direita, atrás do ATR, uma recuperação. Tem aquilo bravo, bom dia, prossiga. Autorizado, chama para o táxi. Índia November Alpha, prossiga. Autorizado, chama para o táxi. Na 0 na 5, Centro Recife na 3325. 3325, gol 1-0 na 5, boa. informação em curso é Quebec. Aguarde um instante para cobrar para o Galeão, nível 380. Prepare da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge. Estabilizado, Azul 40, Juliette, Oscar, Mike, mantenha o nível 075 e chame o controle Aracaju em 120.3. Sua saída será da El Leda após bridge. O transponder 5090, frequência do controle 119.8, TAN 3191. 1095, Centro Recife, no 33.25. 3325, direita 219-35220. Tá. Mike com Delta, livre pouso na 17, vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. Sim, livre pouso na 17, é o Mike com Delta. Solo, trip 5220. Trip 5220, bom dia, autorizar táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Sente da, que aquilo contra se interditada? Formativo. Sente, prossiga Alfa, reporte para Juliette. 5220. O 5197 é o solo? O 5220, autorizado Alfa Juliette, pátio 3, remota 04, quando lá atende ao sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, tá 04, trip 5220. Gol, 1777, copia? Salvador, Porto Seguro, nível 340, via Whisky 50, me deve após direto destino, decola da 1-0 com primeira curva à direita, sua saída será da El Leda após direto Porto Seguro. Transponder 5012, frequência do controle 119.8. Faz. Vai. O 1-777, cotejamento correto, reporte ponto Papu, estacionamento, portão 105. Reportar a todos, 05, espaço 4. O Azul 5197 autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, chame torre em 1118.95, o ajuste 1013. Boa tarde, obrigada. Tá 3191, posição 6, puxa acionamento. O TAN 3191 fica condicionado após a passagem do Embraer da sua cauda, coordenar a equipe de solo, chamar para o táxi, 906. Sente. Vitória, NH padrão. Sente, eu tinha entrado no 0, no 3, livre táxi, chama para o ingresso. Ciente, decolagem da 35, chame para o ingresso. metro no 013, ele vitar, chama para ingresso. Voador azul 4060, duas milhas do externo, baixou e travou. 60, campo à vista? Completamente. Livre pouso na 10, vento no 20 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, 4060. Serra da Presidente, faça 360 pela direita. 360 pela direita, Serra. Bom dia, 404. 5197, mantém o ponto de espera. A Lima tem, Lima Quilo Bravo. Salvador, 23845, bom dia. Formação Quebec, Copa para Guarulhos, 36. UTA 3895, estamos aqui para a coordenada nível 340, informação Quebec, confere, copia? Copia. UTA 3895, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, veio pelo Lula 6 até Belo Horizonte, direto trilho, conforme rota do plano de voo. Decola da 10, com primeira curva após a decolagem à direita, sua saída será da Euleda após bridge. O transponder 5005, controle 119.8. Guarulhos, autorizado 340, pelo Lula 6, Belo Horizonte, trilho, direto conforme o plano. Então, no 0, curva direita da Elneta, Blitz 5005, 198, da 3895. 3895, atestamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 03. Torre Gol, correção, Sola Gol 260, portão 8, pushback, atestamento. Fono 260, coordena com o pedido de Sola, chama para o táxi. Deve posicionar, reportar o táxi. Sola Tan 3191 para o táxi, POB. 9:30, 3:40, está em Campinas. O TAN 3191 autoriza táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre em 1, 18.95, ajuste na 03, bom voo. 3191. Sete, linha decola da 10, vento 10 graus, com meia dúzia de nós. Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro 01, azul 4, 060. Tem um aquilo bravo, livre decolada 35, vento 110 graus com 7 nós. Manter a proa da rotatória para o Fox Fox Serra. Negativo, Fox Fox Serra. Se o senhor prosseguir para a rotatória agora, vai interferir com o tráfego decolando na 35. Mantenha a posição. Positivo, mantenha a posição. Pulo Bravo, decolado aos 42, controle 19, decima 8, bom voo. Obrigado, 198, bom dia. 597, decolado aos 42, controle 19, decima 8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. 4534, nosso escudo. Lima, Kilo Bravo, sente contato negativo ainda, contato radar, suba para o nível 050 na saída lotada. Aquilo para você, a radial ideal de saída é a 019, é impossível, gostaria de ser autorizado ali para aquilo para você. Torre está 319, na posse espera pronta. Tá, 319, ali mantém 10. Ali mantém 319. Radar, cheque o transponder e aguarde para voar DCT. Obrigado, aguardando. Confirme a altitude, Lima Quilo Bravo. 1.300 pés. Ciente. Controle Salvador, bom dia. Azul 5197, decolado. Passando 2.800. Azul 5197, bom dia, contato radar. Suba para o nível 340, saída da El. 340 na Dael, 5197, por aí. Espera. Vai chamar as coisas. 295, voo no 260. Solo Salvador, muito bom dia, eu sempre estou aqui de novo, 367, parte 3. Então é. 35367, coordenando que eu pedi solo, chame para o táxi. Obrigado por seguir para a rotatória, reporta lá na mesa. Controle o Fox Fox Sierra, pro da rotatória 3 milhas visual com aeródromo. Fox Fox Sierra, chame a torre no 895. 1295, grave. Lima Quilo Bravo, autorizado direto destino. Apenas para informação, confirme estimado para pouso. Estimado pouso ao 03 da próxima hora. Obrigado. 3191, decolado aos 45, controle 19, decimal 8, bom voo. Obrigado, até volta.